apresentar esse gravando. Estamos aqui com Luciano Augusto Silva, né? Da Silva. E ele é desenvolvedor de games, tá, dá aula em várias faculdades e tal. Vai dar aula no curso da Engie também. E ele é especializado em level design, que é você preparar cenários para games. Então, eu queria saber de você, Luciano, qual que é o segredo para o jogador se sentir dentro de um cenário de game? É, comer almôndegas, assim, entendeu? Não, é o seguinte, para o cara fazer parte do game, ele tem que estar dentro do contexto. O que que envolve isso? A história do game tem que ser uma história boa, envolvente, tem que envolver o personagem, né, e o jogador ao mesmo tempo. E a partir da história, por isso que o game design é tão importante, né? A partir da história do game, você planeja o cenário com os detalhes, elementos e objetos. Isso aí é um conjunto para fazer com que o jogador faça parte da história. Não depende nem só de um personagem bonito, nem só de um cenário bonito. Depende, além desses dois, né, a história do game, todo o contexto. E como que o cenário pode refletir a história do game? Qual que é a dica? Olha, a grande dica é você interpretar bem a história, desenvolver o cenário dentro do contexto. Você tem que levar em consideração em roteiro a parte temporal, vai ser de dia, vai ser que horário, quando vai se passar. A iluminação tem que estar de acordo, entendeu? E a textura também, porque uma textura de dia não é a mesma que se utiliza num cenário de noite. Isso aí tem a troca de textura, né? Então, você tem que... São elementos que você tem que considerar na hora de desenvolver o cenário. E tudo isso está dentro do contexto do game design. E como que você pode fazer uma textura e uma iluminação mais adequada ao contexto? Quais são as características mais desejáveis na iluminação? Eu acredito que aproximar mais da realidade, né, e você conhecer exatamente o que está fazendo. Se você vai fazer um cenário de um deserto, você tem que saber como é esse deserto, você tem que ter referências, fotos, imagens, tudo como referência. Agora, fazer textura é para artista, né? O cara tem que ser bom também em texturização, em criar textura. E qual a sua opinião sobre a seguinte questão? Que a gente está criando jogos cada vez mais realistas. Isso seria para substituir a realidade? Quer dizer, qual que é essa relação que tem um jogo cada vez mais realista e a gente está cada vez mais longe da realidade dentro do jogo? Como que você vê esse paradoxo? Olha, é uma coisa engraçada que eu esqueci de falar na palestra. Você ia falar na palestra, eu esqueci. É o seguinte, eu vejo da seguinte forma: o jogo muito sério, ele não... Hoje ele já não é um jogo tão comercial. A gente compra porque é o único que tem. O jogo ele está perdendo a diversão. Ele está ficando tão sério a ponto de ser simulador e não jogo. Entendeu? Ele está começando a perder o sentido da palavra game. Né? Está virando simulador. Tá? E isso não é legal. Eu não acho isso legal. Tanto é que eu aposto que o próximo jogo que fará sucesso é algum que traga entretenimento, não só coisas sérias. Pode até ser um jogo de shooter, pode ser um jogo de tiro, mas que tenha diversão. Porque hoje a gente não ri num jogo de tiro, a gente passa medo. Você está jogando Doom, você dá um pulo da cadeira, entendeu? Tem cenas que você se sente num filme de terror, né? Isso, eu tô vendo que essa tendência está começando a mudar. O que aconteceu? Começou com um jogo de ping-pong divertido, só que está ficando um ponto tão sério que está virando a simulação. Já não está mais virando game. Você acha que os jogos vão explorar outros tipos de emoções, além daquela de você matar outra pessoa e se sentir bem por isso? Ah, com certeza. Se fizeram um jogo da Playboy, eu sou o primeiro a comprar. Beleza, obrigado, Luciano.